Espera, Salvador, boa, 3144, ação estabilizada e aliás. 3144, continua a aproximação, aguarde que está livre, QNH 1014, visual com campo. Positivo, chove sobre a pista? Negativo, somente nas vizinhanças próximo à sua esquerda, no, na vertical do Salvador Norte Shopping. Ok, sim, 3144, grato. 3804, solo 35, livrando a direita, chame solo 1211. 211, boa. Livre pouso, pistola 0, vento 2, 30 graus, 079. Livre pouso na 1-0-3-1-4-4, ação grato. 1-8-6-4, visual com rebote 320 na final. Também. Ali mantém após o tráfego. Ali mantém após o tráfego, 1-8-6-4. Oi, Salvador, ó, Papa Romeu, São Índia Bravo. São Índia Bravo, confirmando o pouso na RMA. Fermativo. São Índia Bravo, pouso por ponto em risco, reporte quando em solo controlado. Vento no aeródromo 230 graus 079, altímetro 1-0-1-4. Chamando solo controlado, Bravo. Positivo, foi na Prodiduna. Prodiduna, o Alfa Juliette Romeu descendo para 3000, ajuste 1-0-1-4. Controle Salvador, o passarelo 22306 da informação Oscar. Os 30 desça ao 050, pro Diamant para interceptar a chegada Aman. Desce até o 050 Aman para a chegada Aman. Passarelo 2230. Charlie Mike, gente, mantenha 060. Passamos 2230, haverá possibilidade de a gente voar toque, senhor? Autorizado, os 230. Toque, muito obrigado. Porta em Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Puxa, não é 62-13, chame Recife, frequência 125-1, secundário 13395. 251-3395, puxa, não é 62-13. O 1167 na escuta da torre. 1167, pronto. Após uma rolagem no tráfego à frente, já nem mantém que adiciona na zero. Entendido que é para cancelamento, manter a pro do VOR e o Romeu Golf Vito, reporte ideal. Com o vento no aeródromo 240 graus 099, reporte em solo controlado. Bravo. Então 3290, autorizado, descida para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-4, autorizado o procedimento, reporte autorizado. O passarelo 2230, informação de tráfego 11 horas, está a 10 milhas, está no rumo oeste, mantendo nível de voo 105, Papa Alfa Tango 4. Paciente, passarelo 2230, controle, obrigado. Vitor Kilo Delta, informação de tráfego 11 horas, 10 milhas, está no rumo sudeste, cruzando no 50, em descida ao 050, Alfa Tango 72. Gente, o Vitor Kilo Delta. Isso. solo aos 40, frequência livre. É o voo no 864, vai chamar o controle de 398. ONU 864, decolou aos 40, chame o controle ONU 9-8. ONU 864, faça 2 e 400, Fuca Caju. ONU 864, contato, sobe o 370, saída Fuca. Fuca 370, 864. São 3210, o vento agora está 240 com 8 nós. Confirma a intenção, você ir para pouso ou solicita vetores para interceptar a final da 28? Solicita vetores, pista 28. O vento é 230 graus 08 nós. Tem condições de decolar da pista 10? Mantenha a proa 075, 075 limitada a 5 minutos nessa proa. Sente proa 075, 5 minutos, confirmando em LSX2 da 22. Positivo, 3290. Sente, mantendo a proa 075, 3290. O Índia Papa Mike, chamando para descida. Índia Papa Mike, a pista em uso agora é a 28 em Salvador, a chegada é a Ipit. Dá presente pro Ipit descendo para 4 mil pés, o ajuste 904. Alfa Juliette, Romeu, pista em uso 28. Será sequenciado para a mesma com vetores Alfa Juliette Romeu. Eu vou ver meu vento. Estamos vendo 240, 240 com 8 nós. Positivo, possibilidade de manter pro lado de cima para seguir o no 7. Gente, Alfa Juliette Romeu será vetorado para a final da 17, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Antônio Salvador, boa tarde, o número 67, gol, 1700. 67, contato radar, sobe o nível de voo 360, na saída da El. Da El 360, o número 67. Whisky Charlie mais, Mike, pista em uso 28, sub vetor, mantém a proa 065, até 8 minutos, se perder as comunicações, o Whisky Charlie mais. 0 grau 099. Positivo, esse Charlie Mike. Pista 2230, pista de uso 28, curva esquerda na proa 090. 090, se perder as comunicações após 10 minutos, vou na proa de pitch, chegada de pitch. Repite, então pista agora 28, ciente, mantém proa 100, caso 15, 10 minutos negativo contato, retornaremos esta posição para pousarmos na pista 28. Passarelo 2230. Este é o meu Golf Vento Pro de Pitch. Alfa Juliette Romeu, deixa para 2 mil pés, o ajuste no 0-4. 2 mil no 0-4, Romeu. Tango Juliette, Tango decolado de 44, chame controle 1-9-8, confirmando manter a proa até 3 mil pés. Isso, paciente, 1-9-8, vai manter a proa até 3 mil pés, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, morro. Paciente, vai manter 3 mil pés, manter a proa até 3 mil pés, Juliette Tango Zulu. Paciente, Juliette Tango Zulu, morro. Aprovado. Então 3290 pode voar o serviço 361, senhor? Juliette 1000, descida para 2000, tem condições de nivelar no próximo minuto? Confirme? Tem condições de nivelar no próximo minuto, Alfa Juliette 1000, 2000 pés? Afirmativo. Voo 1864, Recife 1245, secundário 1285. 1245, 2005, boa. Controle, só 3290, pode aprovar 361. Negativo, tanto 3210, temos ainda uma aeronave de baixa performance que decolou da 10, mantendo a proa e aguardando instruções. Afirmativo, mantendo a proa, 3290. Whisky Charlie Mike, desça para 3000, ajuste 10 no 4. 10 no 4, descendo para 3000, o Whisky Charlie Mike. Passei a proa ainda, senhor? Positivo, Whisky Charlie Mike. Ok. Controle, Salvador, porta 3, Leta do Zulu. Juliette Tango Zulu, mantendo o eixo até 3000, os 3000 está autorizado a curvar na proa e até 3000, após 3000, direto lotar, Juliette Tango Zulu. Só 3290, completa direita na proa 1110. Direita 110, 3290. Alfa Juliette Romeu, para a final da 17, completa na 090, reposta condições visuais para prosseguir com a sua, hein? Já dá presente para a mudança, prosseguir visual, tá? Avistando a 17 de Alfa Juliette Romeu. Gente, Alfa Juliette Romeu, modificado no 547, chama a torre 1895. Alfa Juliette Romeu. Não levou o 967? Romeu. Alfa Juliette Romeu, reposta facial de 3.017, altímetro 1.094, vento no momento 1.90, grau 089. Alfa Juliette Romeu. Três mil, Charlie Mike. Charlie Mike, completa agora a direita, na proa 085. Direita 085, Charlie Mike. Passarei 2230, reduz a velocidade para 2, começa 190 nós. Reduz, 190 nós, passarei do 2230. Então, Zulu está sob vetor, curva à direita na proa 260. Proa 260, Juliette Tango Zulu, fecha atrás. Direita 260, Juliette Tango Zulu. Alta Tória, o Falcão 02. Falcão 02, confirme. Falcão 02 na Alta Tória. Gente, Falcão 02, torre 1895. Torre 1895. Dan 3290. Prossiga. Completa direita agora na proa 150. Proa 150, 3290. Nessa pode iniciar? Nessa proa, pode iniciar via 363? Autorizado, 3290, ELS X-Ray da 28. Gente, autorizado, só 3290. Passou a Índia Papa Mike. Índia Papa Mike, descida para 3000, ajuste no 094, completa esquerda na proa 155. Esquerda 155, 3000, comunicações, apenas a confirma a aproximação final para Índia Papa Mike, não homologada a RNAV. O pro seu é o ELS Zulu. E essa isolou, galera. São Índia Brava, voz para decolagem. Aluno 67, chama o centro, 1251-3395. 251-3395, aluno 67. Com 02, confirme em pouso 1-7. Afirma, pouso 1-7. 5-5, o limite? É lógico. Obrigado. Que militar, é isso? Sim, vai para o pátio, o hangar da polícia. A hangar da polícia? Ah, ok. Então é o seguinte, reposte na curta da 1-7. Passará na... Já bravo negativo, informa um helicóptero aproximando da final da 17, aguarde para a decolagem, reporte quando visual com um helicóptero, um esquilo da Força Aérea. Bate de 5 mil pés, passarei do 2230, controle de Salvador. Os 230, descida para 4 mil pés, ajuste na 04. Descida para 4 mil pés, ajuste na 04, passarei do 2230. Juliette, o meu livre à esquerda na Quebec e aguarde para ingresso na pista táxi até o parte 4. Ativo. Ok. O Índia Papa Mike vai interceptar o Loki, completa esquerda na crua 240, descendo para 2000, Índia Papa Mike. Ok, vamos corrigindo, direita 240, Índia Papa Mike. Positivo, reposta estabilizado. Postarão estabilizado, Papa Mike. Mas diretamente para o pátio do GAEP? Positivo, tem condições. Gente, reporte nacional para o pátio. Vento 220 graus 07 nós, altímetro 1014. Capitão Zulu está presente e assume navegação na crua de Lotar. Vou direto Lotar, de meta do Zulu. 4, ao estacionário de frequência. 32LS, 3290. 3290 completa final, cheque o trem 2-1895 composto. 1895 até daqui a pouco. Papa Tango Whisky Charlie Mike completa direita na proa 130. Direita 130, Whisky Charlie Mike. Passarei 2230, mantendo proa, novo limite será mais 6 minutos da presente. Novo limite agora 6 minutos da presente, passarei 2230. O quinto na aproximação para 2230. Número 5 para aproximação na pista 28, passarei 2230. 014, confirmei a baixada travada. Afirmativo, baixou e travou, estabilizado. 290, já avistado, livre pouso, pista 28, vento 170, graus 089. Gente, livre pouso, pista 28, está 3290. Alô, Otorre, o Tami de Abraço está fora do solo. Está na retaguarda do esquilo aqui, intenção é o 44. Gente, tá no dia bravo, reporte na final de correção na curta final da 17 para aproximação do pátio. Tomar a curta de cima final, o Tami de Abravo. Tami de Abravo tem como seguir aí, o helicóptero assente com separação visual até o pátio 4, sem interferir com a 10. Correção com a 28. Estabilizou, Índia Papa Mike. Descendo para 2000, Índia Papa Mike. 2000, Papa Mike. Então, o Índia Bravo copiou a torre. É, positivo, senhoras. Tem condição de pousar aqui sem interferir com a gente da 0028, senhoras. Gente, tem uma aeronave já na curta final. Reporte na. Aproxime para o pátio e o vento é 240 graus 08 mais altímetro 904. Certo, chama, vai aproximar para o pátio já, o Índia Bravo. Para a torre. O pés do Cicali Mike para que agora complete a direita na proa 180, proa sul. Direita 180, descendo para 2000, Cicali Mike. O meu Golf Vito, o senhor desce para 3000 pés, o ajuste no 04. Passarei do 2230, mantendo 4000, completa a direita proa 120. Batei 4 mil pés, direita 1-2-0, passarei do 2-2-3-0. Whisky Charlie Mike está presente, voa Usan para interceptar o sinal do procedimento, reposta estabilizado. Usan para estabilizar o procedimento, vai reportar estabilizado. Passou o LS, o visual, o Índia Papa Mike. Índia Papa Mike, completa a final, cheque percurso, torre 1895. 1895, uma boa. 3 Salvador, boa tarde, Índia Papa Mike, tá, fui elétrico, visual. Índia Papa Mike, continue a aproximação, número 2 para pouso, centro 180 graus 099, altímetro 1014. Afirmativo, o número 1 está em que posição, certo? Estou no sol agora, no momento, aguarde o estrelito. Ah, ok. Então, 3290, follow ao 56, livrando a direita, mantente da alfa e chame, correção, livrando a esquerda, mantente da alfa e chame solo 1211. Chamo 211, livra a esquerda, mantente da alfa, informa que o vento pegou 3 nós de calda na aproximação. Ciente, grato, tanto. 230, completa a direita para o sul 180, limite ao lote. Direita 1280, limite localizador, passar do 2230. Só para mais confirmar visual com o campo? Afirmativo, já visual. Foi 28, vento 200 graus 089. Ele pulou os 28, já para mais. O meu Golf Vito reduza para a velocidade de aproximação. Vai seguir tráfego 5 milhas a 12 horas. O meu Golf Vito completa final 14 e 1895 com pouso. Estarei 2230, desça para 2000 pés. 2000 pés, já assumo navegação na Flor de Usan para interceptar final do procedimento, resposta brisada. 2000 pés, desce, direita Usan para final do ILS da pista 28, passarei 2230. O Ischiane Mike continua a aproximação, a Light está livre. Altímetro 1014. Papapá 9 é Papatango, desça o nível de voo no 20 na chegada a Cari. Cristiano Mike na escuta da torre. Índia Papá Mike, solo 59, livre direita, livre esquerda, mantente na alfa e chame solo 1211. Índia Papatango realmente mantendo a chegada. Mais à frente iremos tentar a coordenação, o 90 passando, o capô de Israel, o capô de Atriz, o estabelecimento de decolagem. Whisky Charlie Mike, 1895-14. 1895, obrigado. Torre Salvador, Papatango Whisky Charlie Mike, transfere. Na curta. Pouso pista 28, vento 220 graus 099. CS, Charlie Mike. Só uma alteração de valores, cara. Oi, Salvador, boa tarde. Internet, né? 2.4, monte de estrelas na 2.8. Não, a aeronave visual e decola estão centrados já. O Xené 6254 mantém o ponto de espera. O papá papá novembro é papatango, controle? Oi papatango, o senhor tem conhecimento dos corredores que estão em Salvador? O senhor poderia manter pro do corredor Confinda presente e descida esperando a modificação para prosseguir para a pista 107? 1211, mantente da Alfa Livre Esquerda, Whisky Charlie Mike. CILS, eu passo aéreo do 2230, controle de Salvador. 2230, redução para velocidade de aproximação, chama a torre 1895, confuso. Reduzo para velocidade de aproximação, torre 18 decimal 95, grato, boa tarde. Vitor, confirme, Pátio. Pátio 6. Confirme. Pátio 3. Gente, Pátio 3, Romeu Golfo Vitor. Torre Salvador, passarei do 2230, boa tarde. Passarei do 2230, continua a aproximação, número 2 para pouso. Vento 230 graus 07 nós, altímetro 0014. 230 com 049, entre e continua a aproximação. Passarei do 2230. É uma torre? Índia Papa Mike, autorizado, cruzamento da 1735, confirme o pátio. Gente, corrigindo, autorizado, ingresso na pista 17, táxi até o pátio do Grêmio, reporte livre na pista. Golf Vitor, solo 04, livre à esquerda, mantente da Alfa, chama o solo 12111. 5240, 190, chegada CARI, reporte de alta descida. 30, vento é 230 graus 079, livre pouso na pista 28. 230 com 079, livre pouso 98. Passarei do 2230. Mantendo o perfil da altitude da carta na chegada devido às decolagens no setor sudeste de Salvador. São Zulu, prossiga. Autorizado nível 1-1-0. Cana 6254, Anim, mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, né? 254. Tinge, Papa Mike, livre frequência estacionária. 2230, solo 05, livre à esquerda, mantente da Alfa e chame o solo em 1211. 211. Xará 6254, autorizado de colapso 28 vento 200 graus 0 menos. Na 6254, decolada 07, chame controle em 199, decimal 8, Mongol. 19-8, boa tarde. Flores Salvador, Xané 6254. Xané 6254. Contato radar, sobre nível 360 na saída da El. Tá, eu chamei a 6254, pode voar direto bridge? Mantendo o perfil 6254. Yeah. 5240, descida ao nível de voo 120. 5240 vai descer pro nível 120. 120. Autorizou o trip DC no ideal. O 5240, o senhor atingindo 120 da EL, estaria em perfeição aqui para nós controle. Tem uma aeronave agora também que usa o mesmo fixo que está subindo. Tipo. Já bravo, repete para o táxi. Então, já bravo, repete para a interseção lógica. Chegada cara e o 5474. Índia Bravo, decolada presente. Então, Índia Bravo, vento 180 graus 07 nós, altímetro 1093, reporte quando fora do sol. Passando 6.500, tá totalmente visual. Gente, nome é Papatango, descida para 1.500 pés. O nome é Papatango. O ajuste 1.093. 1.500 com 1.011. 1.013. 1.013. Estou no aeródromo 1.80 graus 079. Estou na final, hein, Maro, bravo. Pode. Aguarde-me. Precisa frequência 2545, secundário 12685. 74, prossiga. Chegada CARI, o 5474. Bravo Nacional? Final. Gente, pouso por conta e risco, vento no aeródromo 190 graus 079. Tá bom. Então, Luiz Bravo, reporte em solo controlado. Tá bom, Zero livrou o nível 190 para passar da L em 120. Sete. Passando, tá no corredor Bonfim, mantendo 1500. 7 é ponta Paripa, ingressando no corredor Interlagos, 90 passando. Trago. É 254 pro de Bridge da presente. Bridge, 6254, obrigado. Bravo, solo controlado, zona 3, livre frequência. Chunem 254, centro Recife, frequência 1251, secundária 13395. Recife 251, secundária 3395, Chunem 6254. Chunem 141, desça para 4000 pés, o ajuste no 013, chegada e 20. Em 474, desça nível 130. Trip 5240 da presente, voe usando, descendo para 3000 pés. Voando, usando a presente para 3000 pés, 5240. Ajuste no 0 no 3. O no 0, o no 3, o 5240. Nova Patango vai passar por Paripe para interceptar Interlagos. Então Nova Patango, reporte rotatória ou visual com campo? Vamos visual com campo, intenção de pousar 17, Nova Patango. Confirme. Primeiramente, está visual pro campo? Afirmativo, visual pro campo, não, já tava dando. 1895, a torre, bom posto. Obrigado, Vazalha. Oi, Salvador, bom dia, papapá, November, papatango. Passou, liberado pelo controle, na corredor Interlagos, o November, papatango. November, papatango, reporte na final de 3.017, o vento é 180 graus 07 nós, altímetro 9093. Ciente, reportaremos, tango. Prossiga para a torre. O Cito está aqui até Quebec, é a ponte na interseção da Quebec, por gentileza. Oi, Salvador, novembro Papatango, 3 milhas, baixado e travado, visual. Novembro Papatango, livre por luz no nosso site, vento 1970 graus 08, nosso. Tango. Novembro Papatango, após o Souto, confirma o pátio. Pátio, 5 horas está na hora do Papatango. Sim, 5 horas do Papatango. Espera, 2-2 se aproximando, pronto para decolagem. Azul 4089, Enem, mantém cabeceira 2-8. Cruzeiro 89 autorizado de colapso 28 vento 170 grau 089. Livre decolagem 28 azul 4089. 5474. Itaxi até o 45, ao estacionário de frequência. 4010, isso nós mexemos 013. 4574. Dois mil pés, 2013. 2000 pés, ajuste 10 no 3, o 5240. 028. Quem mantém na 28, o trip 5447. Azul 4089, decolado aos 21, no chame controle em 120, decimal 8, Mon Rouge. Controle 208, boa tarde, Azul 4089. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, decolou da saída da El, cruza meu pé. 0 grau 099. Livre a decolagem, 5447. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, saída da El, cruzando 11100. Boa, sobe 340, na saída da El 4089. Sobe 100 inscrições, nível 340, saída da El, Azul 4089. Caminhão 41, desceu a 2.000 pés, 2013. Autorizado LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, caminhão 41. Controle o trip 5240, interceptou. Estabilizando agora no localizador, visual com a pista. Gente, torre 198, desceu ao 95. 1895, obrigado, boa. O Azul 489 vai direto Leda. Direto posição Leda, Azul 4089. Voador, o trip 5240, estabilizando agora um localizador, visual com a pista, boa tarde. Boa tarde, trip 5240, continua a aproximação ainda 9, estado QNH 10, 13, altitude de circulação, vento 180 graus, 099. Ciente, o ajuste no 093, prosseguindo na aproximação, poderia confirmar apenas o vento? Confirme, trip 5240. Confirma apenas o vento para o trip 5240. 180 com 8 nós. 180 com 8, obrigado. Pode levar barreiras 447. Apresente barreiras, muito grato. Six 315, coloca aí dentro, clear the beach arrival. Descend to 4000 feet, assista 01013. Beach clear. 5240, livre pouso, pista 28, 180 graus, 099. 5240, autorizado pouso na 28, baixado e travado, 5240. Sim, 5240, livre pouso. Certo. Sobe restrito, nível 320, Azul 4089. Romeu não mantém o hotel e agora. 240, solo aos 26, livre à esquerda, solo 1211, boa tarde. 0211, boa. Eu sou saindo da 561, observando o ATR da TIP, se usar o cruzamento da pista, reporta na Delta. Força aérea 2561, mantenha na Delta, solo 1211. Manterá 2000 para descer 574. Apontamento visual no setor 574. Gente, que bom. Oxena M141 estabilizado? 741. Torre 1895, Oxena M141, boa tarde. Boa tarde, 441. Azul 4089, chame Recife agora em 1251, alterna 13395, boa tarde. 251, alternado 3395, boa tarde, Azul 4089. Oi, boa tarde, o Xena 641. Estamos lá pra frente, né, no Baixo Chico. Confirma, o Xena 641? Afirmativo, Baixo Chico. O Xena 641? Segue o trem de pouso, livre pouso, pista 28, vento 180 graus, 099. Livre pouso na 28, patrona. No localizador, trip 5474. 5474, chame torre, agora em 1895. 3895, 5474. Torre Salvador, muito boa tarde. A trip 5474 é estabilizado no localizador. Trip 5474, continua a aproximação, fica o cheque do trem de pouso aguardando autorização. Pode dar com cheque de trem, 5474. Ocean X 6315, Salvador. Hatcher, Grand Fire. E now runway news in Salvador, runway 10, fly direct Pelo to intercept the Bonf arrival, Ocean S6 Grand Fire. Ok, direct Pelo to intercept the Bonf Ocean S6 Grand Fire. 6141, solo 61, libere à esquerda na Delta, solo 1211. Libra na Delta 211, certo. Eu vou 561, eu mantenho o ponto de espera. Embaixo, esse travado, triple 5474. Triple 5474, tem livre pouso, pistol 28, vento 180 graus, 099. Livre pouso na 285474. Reduce to 2109. Decimal 6315. Sério, 2561, alinha e mantém seu 28. 0274, solo 33, livre direita na Delta, solo 1211. Esquerda, solo 1211, 5474. Barreiras 1757. 757, copiado. 747. Aero 2561, autorizado decolagem pista 28, vento 190 graus, 089. Livre decolagem da 28, posse aero 2561. Pay attention, the last aircraft departure and off runway 28, okay?